Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos ao último Projeto X Podcast do ano de 2014! Essa semana... Fogo de artifício! Adeus, ano velho! Que vá logo embora! E aproveitando pra matar aí... matar mais gente no ano que vem! Maldito Martin! escrevendo o ano da minha vida, né? E aproveitando o nosso formato do ano passado, nós resolvemos fazer outro cast de retrospectiva, trazendo aqui os fatos importantes ou não que aconteceram nesse conturbado ano de 2014. Aqui é o Cabeça e já aviso que tem spoiler do ano de 2014, se você não viu. O problema é seu, né? Foda-se, vai ter spoiler de 2014. Que triste. Aqui é o Seiji, 2014 é o ano que a gente viu São Paulo virar sertão. Caraca, tá feio. Sertão vai virar mar e mar vai virar sertão, né? Isso aí. O Nordeste tem mais água que São sabe Paulo, que é isso aí, né, Seiji? O Teixe veio pra cá, todo mundo zoou o cara. Tá aí, ó. Tá aí. Não mandei zoar. Um balde, Teixe. Aqui é o Teixe e friend, boyfriend, girlfriend, best friend, Putin. Only Putin has no end. Só ele é eterno, né, cara? Só ele é eterno, cara. Então, começando o nosso cast, obviamente pelo mês de janeiro, vamos aos acontecimentos que conseguimos aqui relatar, começando com Robocop, o remake. They're alive, you are coming with me. A frase de efeito muito legal, mas um filme muito, muito bosta, né? Eu me diverti, cara. Eu juro que eu me diverti. Cara, filme Robocop PG-13 não funciona, na minha opinião. É, o Padilha, ele até tentou, cara. Parece que o filme se pagou aqui no Brasil, né? Que era do Padilha, foi, mesmo o cara do teve Tropa um de Elite. Aí o filme fez sucesso aqui no Brasil. Mas, velho, muito ruim, cara. Cara, o Padilha é um bom diretor, velho. Mas quando ele botou a mão no Robocop, ele quis fazer um negócio pra criança. Velho, se ele tivesse feito um negócio, se ele fez um Tropa de Elite... Mas eu acho que não é ele. Aí eu acho que é o estúdio, é a produtora. É, aí foi mão dos produtores, né? O Padilha só ficou dirigindo. Coitado. Era uma coisinha. Coitado dele. Eu acho que o Padilha é um puta diretor. Pois eu é, sou super né? fã deles. Mas, pô, não gostei, viu? Eu acho válido pelo Samuel Jackson. Janeiro. Além disso, a notícia número 1 pro Teixe, que é o quê? Frozen no Brasil. Let it go! Let it go! The cold never bothered me anyway. Ah, eu achei esse filme legal, cara, vai. Velho, é legal. Aí vai ter um monte de hater falando, ah, não achei esse bacon todo. Aí vai estar eu respondendo, foda-se. É tipo assim, essa vida. Olha, assim, eu prefiro a história do livro original, okay. Mas é com uma você adaptação, até que ele é bom. Fakirol, né? My grades never bothered me anyway. A Elsa mandou você ir lá pro outro campo. Mas que fez um sucesso desgraçado, faturando pra caramba. Faturou. E, cara, não só isso, mas ele criou essa... Assim, você tem essa certa mitologia nos filmes da Disney, né? Mas ele meio que tá perpetuando, não só pela música, mas, sei lá, se você for um evento de cultura nerd, você vê muita gente ainda se vestindo como Elsa, como Olaf, como, sei lá, todo mundo, entendeu? Então, eu acho que, tipo, é um filme meio... que perpetuou, assim, ele criou um marco, ele foi outro marco, entendeu? Eu acho. Ele mandou muito bem, assim, não tem o que dizer. Pois é, e um filme que trouxe não uma princesa, mas duas princesas. Olha aí, cara. Olha aí. E um boneco de neve muito louco. E não precisa ter um princesa. Com certeza. Né? É, e não tem vilão, né? Não, sem tem vilão. Vilão. Que coisa. Só um vilãozinho. Não, mas é aquele vilão. Por exemplo, uma coisa interessante nos filmes da Disney é que a gente sempre sabe quem é o vilão já no começo, entendeu? Nesse a gente não sabia quem era o vilão. Pra gente o vilão era a Elsa. É, e uma piada, você não pode se casar com ele. Por quê? Porque você acabou de conhecer ele, né? Caramba. Porra, um tapa na cara, princesa. Toma isso. Exatamente. E começando as tragédias do ano de 2014, temos a morte de Nelson Ned. Todo passa, todo passará. A morte de um pequeno grande cantor. Né? Exatamente. Pequeno mesmo. Um pequeno trocadilho, cantor com a grande voz. Ah, foi uma notícia que derrubou uma galera, cara. Tem uma gente fã de Nelson Ned. Ah, mas ainda assim, né? Uma pena que ele morreu. Tristeza. Grande pena. E já no ramo futebolístico, que é aí uma vertente do projeto X, temos Cristiano Ronaldo, aquele lindo, sendo eleito melhor jogador do mundo. Ahá! Depois de quantas vezes? Quantas tentativas? Acho que nas últimas 3 ou 4 ele tava tentando, se não me engano. Eu já digo logo que ele não é esse bacon todo. Que isso? Não pegava, Tate? Digo. Até parece que não pegava. Você não pegava? Você não pegava? Esse pedaço de uma bobinha português? É, então. Eu não acho esse bacon todo. Eu acho ele um bom jogador, mas, cara, o Messi é o Messi, cara. Vamos ver, olha a guerrinha, olha a guerrinha, galera. E eu acho que ele vai ganhar de novo, merece ganhar de novo em 2015. É, só se for por causa do primeiro semestre, porque por causa da Copa do Mundo, não. Esquece. Não, cara. Se for Copa do Mundo, quem ganha é o Neuer. Já era. Então, eu também acho que ele merecia, pô, aí que tá. Bom, não sei, viu? Enfim. Vamos tentar entender a cabeça desses malucos, né? Além disso, tivemos em janeiro o prêmio Grammy, que quem se destacou foi Daft Punk. Olha aí. Olha aí. Os franceses botando pra quem nossos amigos franceses. Amigos, né? Colegas almoçam lá em casa todo dia. Ressurgindo aí com um puta sucesso, né, cara? Que o Daft Punk é engraçado porque ele é uma banda que estourou, sei lá, em 90, década de 90. Sei lá, no One More Time. Depois apaga e do nada voltou. Botou Get Lucky lá em cima em 2013 e, cara, explodiu um álbum fantástico. É, uma coisa legal. Sim. É que tem um vídeo muito divertido deles. Que eu não sei o nome deles, foda-se. Mas o cara que usa o capacete mais parecendo o Zero do Borderlands, ele tava cantando a música, ele ficava falando Burger, Fries, Burger, Fries. Agora você não sabe nem cantar a música, ele, porque eu tô com fome, não consigo tirar o capacete faz 3 dias. É muito essa louco, cara. Tá presa. É. Daft Punk, então, cara, virou uma sensação ao desgraçado em 2014. Com esse prêmio do Daft Punk. Gostaram, né? Porque assim, aí, cara. Ele já era um grande sucesso, né? Já, mas o Grêmio, então, puta. O Grêmio explodiu mais ainda. Cara, mas vale a pena porque eles merecem. Eu gosto muito de Daft Punk. E eles são acusados de plágio pra cada música, vocês estão ligados nisso? Toda vez, eu tô... Porra, coitados. Coitados, são franceses, cara. Eles estão cagando pras regras da sociedade moderna. Olha aí. Bom, agora eu vou puxar o Seiji. Seiji! Em 2014, no mês de janeiro, o que nós do Projeto X lançamos? We have putty, my friend. Bom, mas em podcasts que lançamos em janeiro de 2014, ó, lançamos ó, o podcast 69, clichês de podcast, o podcast é 70, que eu Sherlock metade, Holmes. Não falei nada. Que com delícia certeza. De podcast, cara. O 70, Sherlock Holmes, o 71, Kingdom Hearts e o 72, Viciados Tecnológicos eu Anônimos. Digo que o do Kingdom Hearts foi muito overrated. Ah, mas uma galera adorou aquele podcast. As pessoas adoraram o podcast. Caraca. Pessoas choraram. Choraram. Ouvir. Vocês são muito emotivas. Fevereiro. Bom, então agora vamos passar para o mês mais importante do ano, na minha opinião. É. Fevereiro. Fevereiro. Uou, cuecão. Carnaval. Quem ganhou o carnaval, gente? Começando aí. Vamos puxar a primeira. Cara, aqui. Eu não vai, sei. Vai. Whatever. Cara, carnaval, eu não sei. Whatever. 2014. Vamos ver quem ganhou essa merda. Mas então, o primeiro tema que nós tivemos aqui na modalidade de esportes, Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi. Unidos da Rússia ganhou no Rio. Boa, boa. Em São de Paulo, foda-se. Então não só se importa com... Com Rio, porque São Paulo é uma merda, né? Cair entre nós, carnaval de São Paulo é tipo, porra. Ah, é. Mas os Jogos Olímpicos de Inverno, aos trancos e barrancos, então, com as instalações meia boca, cara. Ali, cara, ainda conseguiram fazer uma Olimpíada de Inverno. Não conseguiram, né? Porque ela aconteceu... Mais ou menos. Não é porque ela aconteceu que ela aconteceu, entende? Então, ela foi indo, aos trancos e barrancos, teve pontos altos, vai, teve outros pontos Costa. Contestados pra caramba. E teve o Putin. Mas enfim, né? GG. Olha, foi tudo isso antes de estourar uma crise lá envolvendo a Rússia, pelo Nossa. Menos, cara, em fevereiro. Absurdo. Porque em fevereiro, cabeça, Tenshi, olha, aconteceu o início da crise lá da Crimeia, da Ucrânia, cara, e a Rússia tá Começou envolvida. Começou a guerra civil na Ucrânia, né, pra quem não sabe, quem não lembra. E o mais importante, a gente descobriu a waifu de 2014, que é a Crimeia-chan. Oh, Crimeia-chan! A promotora, né, da Crimeia. É, eu não lembro exatamente qual o cargo então, dela. Então, revisando aí, pra quem não lembra, aconteceu a guerra civil. Foi uma guerra civil, queira ou não, aquilo é guerra civil, na Ucrânia, porque eles não estavam aceitando leis que estavam sendo favoráveis ao mercado russo, porque eles queriam uma lei favorável ao mercado europeu. É mais ou menos assim, o presidente lá da Ucrânia poderia estar se aproximando com a União Europeia, mas ele decidiu estreitar laços com a Rússia, a população da Ucrânia não aceitou, derrubou o presidente fugiu, pediu arrego para a Rússia, e a Rússia foi anexando territórios, né? E a Crimeia foi ali, aceitou, fez um referendo e falou assim, não, a isso, gente quer pertencer à Rússia, não à Ucrânia. Porque a Crimeia tem 87% de russos, não é? Então, tipo... Pois é, né? Foi comendo, então, foi que nem mineiro, isso... velho. Foi comendo pelas bordas e anexou um território. E aí que tá. E aí ficou toda aquela tensão, né? A Ucrânia falando assim, a Crimeia é da Ucrânia. E a Rússia falando, não, a Crimeia vai ser da Rússia. E vocês... E, cara, quase estouram uma guerra. Ainda tá tenso, né? A diferença é que a gente não mais falar. Ficou tenso, tá tenso, ficou tenso. Mó galera apontando o mísseis também. O começou a preparar o exército dele de ursos pra invadir tudo. Ursos... Mas assim, numa boa, não. Numa terceira... Imaginemos agora por ursos, é isso, uma terceira guerra mundial, onde um dos lados é encabeçado pelo Putin no urso, tem o meu lado, eu já tenho o meu lado, entendeu? Foda-se, cara, foda-se, é o maluco montando no urso. Tá, o cara tá montando o urso. Todos os seus argumentos são inválidos, merece respeito, eu acho. Merece respeito, mas ele é um babaca. Sim, não posso falar muito, senão ele manda me matar aqui. Além disso, em fevereiro nós tivemos aí... No ramo da tecnologia, o Facebook comprando o aplicativo WhatsApp. Zap Zap. Zap Zap. Pela bagatela. Zap Zap é do Marcelinho, né? Ele não criou. Marcelinho. Ele criou, cara. Pela bagatela de 19 bilhões de dólares. Cara. Que hoje é muita coisa. Não, é muita coisa pra qualquer época. 20 anos daqui pra frente, 19 bilhões vai ser ainda muito. Isso cara, é que vale. Vamos ver na conversão de hoje. É. Cara, mais de 50 bilhões de reais. Cara, é muita grana, velho. Eu achei um absurdo você comprar um aplicativo. Beleza que ele já tinha meio que uma empresa fundada, mas você comprar algo por 19 bilhões, cara, porra. Você tem que entender que ele investiu na coisa que mais gera conteúdo na internet, que é putaria. Não, porque é pra isso que o WhatsApp tá funcionando. É pra isso que ele poderia ter comprado o Pornhub por 1 bilhão. O Pornhub. O Xvideos. Olha aí. O Yuji, sei lá, o KitTube. Tô dando a dica pra galera punheteira agora. Galera que adora descascar uma banana. Esfolar o canário. É. Descabelar o palhaço. Vamos concordar que o WhatsApp foi o aplicativo... Cara, essa é a parada que eu até queria falar. No Brasil... O WhatsApp não, estourou, é cara, muito nossa. Grande porque a gente quer coisa de qualidade de graça. No Brasil a gente tem isso. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu cheguei assim, então, vocês usam o WhatsApp? Eles, que é isso? É um aplicativo que você troca mensagem, vídeo, foto de graça. Eles, só precisa de internet. Eles, ah, é mesmo? Então significa que é um... Eu tenho que instalar um aplicativo que o meu celular já faz isso. Aí a gente, é. Aí eles, tá bom, entendi. É, porque se você for pensar... O celular já tem todas as possibilidades. Sim, a mensagem já faz tudo que o WhatsApp faz. Mas é que o WhatsApp, ele é o sucessor espiritual do MSN. Aí a galera... Então, entendeu? No Brasil ele é forte. Quando eu falei 19 bilhões... Beleza, se você comprasse por 100 milhões, 200 milhões, eu até aceitava, já que o WhatsApp no Brasil tem média 100 milhões de usuários. No Brasil não, desculpa, na América do Sul. 100 milhões de usuários. Certo. Eu até aceitava, já que você cobra $1 por... ano das pessoas, tipo, você consegue recuperar o dinheiro em quê? Um ano, um ano e pouco, dependendo aí da cotação. Dependendo, e você pode expandir pra outros mercados, mas cara, você tá vendo eles expandirem? Cara, eu acho que na verdade pode ser que o Zuckerberg, ele só é um garoto mimado, falou, mãe, eu quero, entendeu? E comprou, foda-se. Não, a mulher dele, ó, vai lá e compra o wasabi. Aí ele voltou pra casa. Compra. Amor, comprei o WhatsApp, ela, e o wasabi? Ela comprou não, WhatsApp. Ele tá pensando em expandir, claro. Porque o Facebook, ele tá numa retração, é cara, de gente migrando pra outras redes sociais, então ele tem que sobreviver. Mas esse é o problema. Ou seja, qual é a rede social que a gente faz migrar? A gente vai continuar no Twitter ou vai pra delícia do Google Plus? Quem usa Google então, Plus? Então, o problema é esse, qual é a rede social que vai vir depois do Facebook? Não tô dizendo que não vai acontecer, vai acontecer. A diferença é que o Facebook se estabeleceu de um jeito que o Orkut ou as outras redes sociais ainda não se estabeleceram. Por exemplo, o Google Plus, ele é forte, porque é da Google, mas o Facebook, ele só é o Facebook, ele é forte só por ser o Facebook, entendeu? Ele envolve muito mais Exato. Do que só uma rede social, ele envolve um comércio geral incrível dentro dele, então... Mas eu entendo o que o Seix falou, que é o seguinte, o boom já foi, agora a tendência é cair. Então, essa é a parada, o boom já foi, a tendência não é cair, se eles forem espertos, eles conseguem estabilizar igual a economia do Japão. Olha aí. Outra notícia de fevereiro importante, saiu o filme Lego The Movie, cara, que filme maneiro. Eu adorei aquele filme. Não. Eu adorei a mensagem do mas filme, mas sabe cara, o que é o melhor? Boa. É a sensação de você estar tá vendo um stop motion que não é um stop motion, entendeu? Exatamente. A estética. Sim. Isso é muito legal, cara. Eu adorei muito a mensagem do filme, a ideia do Lego, né? Que não é, dá um spoiler mesmo, mas é fala que Lego não é uma coisa só, assim, de adultos ou pra colecionar. É um brinquedo, cara. Você exatamente. Tem que se divertir não, com um brinquedo. Então para de cobrar centenas de dólares nessa merda. É, para de tacar Super Bonder no Lego ali pro negócio ficar preso. Vai brincar, pô, de montar e desmontar as coisas. Em seguida, tivemos aí um dos maiores, a rebuliço. All hail the Helix Fossil. Exatamente, do mundo dos videogames, que é o quê? Um maluco pensou o quê? Cara, vou pegar o Twitch e vou deixar as pessoas jogando Pokémon nele. Pra quem não teve contato com isso, o que o maluco fez? Ele ele instalou um aplicativo no Twitch, que é o site com um programa de streaming, que normalmente é usado muito para os caras verem streaming de jogos de videogame. Botou um emulador do Pokémon Red lá. A galera comentava o que o seu boneco ia fazer. Então, o cara colocava up, o cara ia pra cima. Se o cara colocasse baixo, o cara ia pra baixo. AA, start, select, não sei o quê. E, cara, isso virou uma loucura. Era, assim, milhões de pessoas assistindo essa parada, jogando ao mesmo tempo. Tendas foram criadas, cara. Tendas foram criadas, cara. Pra ver como a humanidade é maluca, cara. Esse experimento social pegou de um jeito absurdo. É genial, se você procurar isso hoje, você ainda vai ter talvez aí alguns relatórios de como funciona, mas assim, a galera tava tão vidrada que isso começou realmente a ter lendas. Então, sei lá, o nome do pássaro, o nome de um Pokémon era de um jeito, eles criavam a sigla. O que, que é aquela Potter parada Jesus. Quer dizer? Bird Jesus, exatamente. Bird Jesus. Não, cara, genial, assim, eu achei foda. Eu não brinquei, eu não fiquei botando meus comentários lá. Eu fiquei assistindo. Mas eu fiquei assistindo. Eu vi alguns também. Você imagina milhares de pessoas se mobilizando para um fim comum onde todas elas podem contribuir de forma igualitária. Cara, quando vê no mote, velho, caraca. Caraca, velho, que cena. Nossa, cara, foi muita emoção. Aquele cara, bicho é foda. E a galera criou essa mitologia isso. E fizeram uns comics, cara, que pesa no coração, porque acontece. Tem uma foto de todos os pokémons fodas, né? O Omanyte, o Birdizus, o Batterizus, o Defoz, o Air Jordan, né? Aí tá, tipo, eles todos fodão treinando e o Venomoth, tipo assim, sempre pra trás deles, tá ligado? Aí aparece assim, na luta, nossa, cara, muito épico, ele chega e fala, todos estão contando comigo, eu vou dar o melhor de mim. Ele vai lá e ganha a galera, nossa, eu só lembro o Twitter, cara, os sites, velho, enlouquecendo, caralho, Venomoth ganhou, eu tô aqui, meu Deus, isso, e a outra série de quadrinhos que eu vi também, pô, cara, tipo, simples e ao mesmo tempo que dá aquela lágrima escorrendo que aparece o Red, né? Com cheio de voz, tipo, pra cima, pra baixo, A, B, sei lá o quê. E quando ele derrota o Gary, aí ele pergunta, então, como é ser o maior líder Pokémon de todos? Aí ele só fecha os olhos assim e fala, quieto. Cara. Caralho, velho, que profunda. E antes que algum filho da puta reclame nos comentários, eu sei que não é o Gary, que é o Blue. Vai se fuder, que já tem maluco reclamando, foda-se. E aí a lenda de que aquele Pokémon era o enviado do capeta, acho que era o Flareon, era o enviado do capeta. É. Ah, é porque ele só fudia no jogo, cara, também, não, cara. Assim, é algo que, assim, eu acho que quem viveu vai poder contar isso pra sempre, seus filhos, que eu vi a humanidade zerar Pokémon, certeza. Entendeu? É exatamente, cara, muito foda. Muito maneiro. Pois é. E exatamente. Voltando aí, às vezes, pra parte não tão legal do nosso ano, temos a morte do Philip Seymour Hoffman. É, pra quem é fã de cinema, cinéfilo, sabe quem é esse cara. Ele fez filmes muito bons, o Capote, lá do Truman Capote, ele fez Magnolia, ele fez também, ó, totalmente os Jogos Vorazes. Tanto que ele não conseguiu terminar de gravar o último filme, né? Então, faltou duas cenas, né, pra fechar a gravação, né? Aí o pessoal decidiu dividir as falas, né, entre os outros, né, pra fechar exatamente. De vez a participação dele. É uma pena que ele morreu de overdose, né, ele tinha todo esse problema de drogas e tal, né. Ele tava tentando se recuperar, mas ele fez uma fortuna. Ele teve uma recaída forte. Cara, ele é um puta ator, velho. Eu adoro ele, cara, ele na atuação dele. Porra, tem um monte de filmes que ele fez muito legais. Vencedor de Oscar, né. Sim, ele ganhou por Capote, o Truman Capote, naquele filme muito bom. Por sinal, eu adorei aquele filme. Fantástico. É uma pena, infelizmente, pessoas boas se vão. Novamente, um problema agora mais nacional. fantástico. Uma o cinegrafista da Band, o Santiago Lee Cantari. Só fazendo aqui, quem criou essa pauta só gosta de coisa trágica na vida. Não, mas 2014 foi trágico. 2014? 2014 foi ano de merda? Ele foi atingido por um rojão durante uma manifestação que estava acontecendo no Rio de Janeiro e morreu devido a... Ele teve morte cerebral por causa dos problemas. Isso gerou muita discussão sobre a... aonde que estava a razão, qual o papel realmente do manifestante, até onde você tem o direito de manifestar e trazer perigo à sociedade, se a violência é um meio que deve ser utilizado. Se o protesto era exatamente para acabar com a violência, eles fazem uma parada dessa. Entendeu? Só para constar, nós do Projeto X damos todas as nossas condolências para a família do senhor Santiago. E aí rolou toda a polêmica lá, né, de quem é o culpado, é polícia, são os manifestantes, ativistas, o Black Bloc, isso, né? E aí vai, tá tendo julgamento até hoje sobre esse caso, né? Se você é Black Bloc no Brasil, você é um babaca, tá? Só pra constar isso. Só pra dar esse adendo, é isso mesmo, vai tomar no olho do seu cu. E se você quer me pegar, vem aqui nos Estados Unidos que eu duvido. Vem, vem, caramba. Pode vir. Pode vir. Vem, monstro, pode vir. Ai, ai, ai. Pode vir. E sim, pra lembrar os podcasts de fevereiro, tivemos os 73 Jogos de Ritmo, os 74 Kaiji, os 75 Avatar e os 76 Crise de Identidade. Eu digo, o podcast de Kaiji foi um podcast muito pedido pela galera em 2013. Pela galera em 2013. E, rapaz do céu, o povo adorou esse podcast. Kaiji é muito maneiro. Eu acho Kaiji maneiro. Olha o tamanho do nariz do cara, velho. É óbvio. Cara, o traço é muito grosso, velho. As linhas são muito grosseiras, tá ligado? Tipo, eu acho maneiro pra caramba. Março. Terceiro mês de 2014, nós começamos com a notícia que os conspirólogos... Adoro! Se oriçaram todo! Ah, começa que a tocar a trilha do Arquivo X. Porque um voo da Malaysia Airlines simplesmente desapareceu! Que é isso, querido? Que é isso? E agora? Cara, que é isso? Cara, não teve explicação. O que aconteceu de exatamente fato, só pra constar, gente, eu queria botar a minha imagem de um avião da Malaysia Airlines. Mas... Não, isso não. Essa companhia se deu muito mal de salário em 2014. Cara, quem mandou fazer voo com avião bosta? Você tá brincando com a vida das pessoas, cara. Tem que se fuder mesmo. Falando de um avião que caiu, de um avião que teve falha mecânica. O avião sumiu! Sumiu, cara. Não, e depois foi encontrado os destroços, uma distância nada a ver, longe pra caramba, longe da rota, cara. Como que ele foi parar naquela rota? Eu acho que foram rota? As correntes marítimas. Até hoje tô falando que foi... Não. Você tá querendo criar uma conspiração onde não existe? Se ele caiu na água, foram as correntes marítimas? Eu digo logo. Não, peraí, o voo ele tava indo pra norte, os destroços foram encontrados a sudoeste, cara. Como que ele vai parar tão longe? O radar pode ter quebrado, assim. Ele perdeu o rumo. Ele pode ter amarrado os pelos das costas em tartarugas marinhas e foi nadando pelado. Tartarugas marinhas. Não, a teoria que dizem é que o piloto, ele conspirou demais, ele sacaneou, né, todo o voo e mudou a rota e jogou o avião lá pro... Caraca, diga aí. Lá naquela direção, botando lá, nem sabem o que aconteceu e estão botando a culpa no piloto, cara. Ninguém sabe o que aconteceu, cara. Não, vamos fazer uma suposição, a gente tem que botar a culpa em alguém pra tirar a culpa da nossa empresa, o piloto. Esse piloto tinha problema de álcool, mas cheirava não... cocaína... Cara, subiu mesmo? Mas que não tem explicação por que ele foi parar lá. Ninguém... Cara, um negócio massa, pra que... falando em avião, pra que, se você quiser falar, tem... Acho que é o nome do filme, é O Voo. É O Voo, que ele pousa o avião de cabeça pra baixo. Tem. Sim, sim, esse daí é agora... Isso, oh, muito louco, o filme é louco. É, isso. Eu acho. Além disso, nós tivemos no cenário brasileiro o início de algo que está sendo, que agora, na verdade, está mostrando suas consequências, que foi a Operação Lava Jato. Mostrando as consequências, a gente tem aspas enormes aqui. Enormes, é, que seria o quê? Oh. Uma investigação sobre possível, na época, corrupção dentro da Petrobras. Oh. A Petrobras, ela é quase como se fosse uma viga de sustentação do Brasil. Se essa merda quebrar, cara, já era. Esquece. Olha. Acabou. Aham. Uhum. E que foi tema de todos os debates possíveis, cara. Porra, o negócio da Petrobras. Qualquer problema, Petrobras. Qualquer coisa pra atacar o governo, Petrobras. E assim por diante. Mas é o certo, né, cara? Você tem uma das... Se duvidar, a empresa mais forte do Brasil, ela e a Vale, mas a Vale não é 100% nacional. Ah, não, mas pensa assim, acabou o mensalão? Acabou a forma de desviar o dinheiro? Pô, e na Petrobras agora, foi outra forma de desviar o dinheiro. Não, é exatamente isso, ainda. Ó, vamos tirar o foco do mensalão, vamos continuar roubando desse lado? Não, não tem mais mensalão. Não, esse é o problema, tem, existe. Então, por onde a gente vai roubar agora? Exatamente, vamos roubar da Petrobras. Mas agora, realmente, agora a gente tá tendo investigações, nomes estão aparecendo. Até agora, a gente tá gravando isso agora em meados de dezembro e a gente ainda não tem um resultado. A gente não tem resultado. Cara, a gente não teve resultado do Mensalão, você acha que vai ter resultado da Petrobras? Então, pra vocês terem uma ideia de que nosso país é um país complexo. Então pense bem e cobre de quem tem que ser cobrado. Em março temos mais uma tragédia que é o quê? Leonardo DiCaprio não recebeu o Oscar. Nossa, filha da puta. Cara, de dá novo. Um Oscar pra esse cara. Mais memes pobre, pra ele. Pobre Léo. Cara, eu tenho muita dó. Sério, porque ele merece muito, cara. Ele merece cara, muito o Oscar. As piadas não param de vir com ele, cara. É incrível. Não. É tipo o Corinthians ganhando a Libertadores. Todo mundo assim, ganhou ele, agora. Cara, agora? Cara, com o Grand Gatsby, ele fez um filmaço. E com o Lobo de Wall Street também foi um filme. Cara... Também... Assim, não que o Matt McConaughey não tenha merecido, porque no como é o nome do filme? É... O Clube de Compras de Dallas. Isso, Clube de Compras de Dallas. Cara, que filmaço também, né, velho? Pô, muito louco. Muito legal. Claro. O papel dele, né? Mas o Leonardo DiCaprio tá na fila há mais tempo, cara. Ah, cara... Ele merece, velho. Talvez o pacto que ele fez com o demônio seja esse. Ele nunca vai ganhar. Quem pensou um dia que Matthew McConaughey ia ganhar um Oscar, cara? Como? Que surpresa. Não, não. Pra mim é pior. Pra mim é o Jared Leto. Vai se foder. Isso. Ah, caraca. Enfim, mas a gente tá falando do Oscar 2014, né? Que teve alguns prêmios importantes, como 12 Anos de Escravidão, melhor filme, o Alfonso Cuarón por Gravidade, o melhor diretor, o Matthew McConaughey também, o Matthew McConaughey, Clube de Compras Dallas ganhou de melhor ator, Kate Blanchett ganhou de melhor atriz no Blue Jasmine, e tivemos o Frozen ganhando animação e canção. Let it go. Porque dessa vez o estúdio Ghibli não tinha nada forte, né, representando. Não, não tinha lá. Acho que nem foi indicado. Foi indicado. Né? O nome, eu só sei o nome em inglês, é The Wind Rises. Um negócio assim. É verdade, tinha um. Verdade. Aí tinha aquele lá, os Croods, acho que tinha o Malvado Favorito, e tinha mais um lá que eu não sei. Acho que deve ser animação francesa, um negócio assim. É isso mesmo, verdade. E o Frozen ganhou porque, velho, não tinha concorrência. Ele ganhou porque não tinha concorrência. Não, verdade. Não, o Ghibli falaram que era bom, eu não assisti. Então, ele é bom, cara, mas se você comparar ele com algumas obras da Ghibli, ele é muito fraco. Vidas ao Vento, se não me engano é o nome da animação. Português, né? Assim, eu achei ele fraco. Olha, tem dois filmes da... Apesar de eu ter gostado, tem dois filmes da Ghibli que eu acho bons, mas acho fracos, que é esse e o outro que a menina é um dragão lá. Viagem de Chihiro, ah, não, talvez? Não. Isso aí a gente sabe qual é o que eu tô falando, né? A menina é um dragão? Que a capa tem dois dragões, mas... assim, não é? Ah. Não, tem um cara, ó, garoto lá, tipo, tocando a focinha do dragão, um negócio assim. Esse Oscar, então, pra mim, hoje não teve tantas grandes surpresas, não. 12 Anos de Escravidão mereceu. Eu acho o filmaço, mas não acho o melhor filme do ano, digo logo. Ah, mas eu acho que ele mereceu, cara. Ele foi muito bem elogiado lá fora também, né, nos Estados Unidos. É porque todo mundo sabia que ele ia ganhar, porque ele mexeu com algo que... Olha, aquele filme lá, Her, tá ligado? Ela, muito bom o filme. Gravidade, muito bom. Nebraska, muito bom. O Clube de Compras de Dallas, muito bom. Capitão Felipe, cara, que filmaço. Filmaço, velho. Filmaço, cara. Ah, nossa, o American Hustle é legal, cara, mas não é o melhor filme dessa lista. E tinha o Lobo de Wall Street. E, cara, tipo, 12 Anos de Escravidão ganhou porque ele tava mexendo com algo que os americanos têm uma certa sensibilidade, entendeu? Que é a escravidão. Que até hoje eles sofrem um efeito disso. É o que eu falei. Ah, mas ele tava ganhando vários prêmios internacionais. É, então ele foi um filmão, mas eu não acho que ele merecia ter ganhado o Oscar. Foi o que eu falei, tem que trocar todos os juízes da academia. Caraca, enfim, pelo peixe. Né? E ao final, a última notícia que temos do mês de março seria o último episódio de How I Met Your Mother. E o final, que algumas pessoas gostaram, outras não. Pessoas reclamam, pessoas fazem finais fakes no YouTube. Polêmico final. Achei polêmico, mas digo logo, eu achei bacana. E se você não gostou, eu achei condizente. Entendeu? A palavra que mais define esse final de episódio é corajoso, cara. Eu acho assim, você tem que, às vezes, desapegar de algumas expectativas predeterminadas de histórias, principalmente do cenário americano. Cara, o que eu acho que eles tinham que fazer era algo muito simples do que eles fizeram. Em vez de eles irem procurar na comunidade que tipo de final eles queriam, eles fizeram o final que eles queriam. Perfeito. Entendeu? Eles não mudaram nada. Eles chegaram... A gente escreveu 7 temporadas, 8 temporadas, 9, 10, e o final da 10ª é esse. muitas vezes no começo eles começam a mudar o script porque as pessoas começam a se apegar a personagem X e tal, a história tal, gostaram de, da tal atuação, gostaram da tal música, sei lá o que, sei lá o que. Aí você começa a mudar e no final você tem um final diferente. Eu acho que eles continuaram o enredo que eles tinham. Eu achei bacana. Eu gosto bastante, eu acho que assim, você tem que tentar entender. Não adianta também reclamar, fazer rage, né? Ah, não quero, final de bosta, joguei minha vida fora. Não, cara, aceita. Aceita e abre o coração. Exatamente, abre o coração pra vida, sim, cara. E pra fechar março, falando dos podcasts que foram lançados pelo Projeto X, tivemos o 77, O Que Fazer no Carnaval, o 78, No Dummy Cantabile, o 79, Doctor Who, o 80, Hajime no Ippo, e o 81, Capitão América, o Soldado Invernal, cara. Que mês, viu, de podcast bom. Foi um mesaço. Esse daí foi... Até agora é meu favorito. Porra. Porque tem Doctor e tem Hajime, porra. Também, Doctor tem Hajime, e tem porra, Hajime mas... também. E tem Capitão América, também. Porra. Muita coisa boa. Porra, esse muito foi bom. Um mesão. Foi... E tinha, pois é, fora abriu. O American Airlines, tinha pouca gente morrendo também. Pouca gente morreu só. Que importa, né? Foi o American Airlines e o Léo, pobre Léo. E yeah, é pobre Léo. Abriu. O filme de herói que prometia e que deveria trazer de volta... aos telas dos cinemas, um dos maiores super-heróis de todos os tempos, Capitão América 2. Capitão América, que eu assisti em São Paulo, com a galera dos Vingadores, Cuscuz Literário. Dos Renegados, os Vingadores não estavam lá dessa vez. Ah, não estavam, droga. Foi o álcool, desculpa. Olha aí, cara, eu me surpreendi com esse filme, muito bom, não tem nada a ver com os quadrinhos, foi muito legal. Acho que o melhor filme da Marvel, na minha opinião. Você acha? Eu acho que ele, tipo, ele foi um filmaço porque ele meio que interagiu, ele finalizou de conectar os pontos, né? Mas eu acho que o Thor também foi um filmaço. Ah, sim. Eu gostei do Thor, vai, eu vou dizer, mas o Capitão América eu me surpreendi pra caramba. Eu pensei que ia seguir com uma história lá igual a dos quadrinhos, aí você fica questionando, mas como ele vai botar o Cubo Cósmico? Como vai botar o Caveira Vermelha? Não importa, não precisa, cara. Exatamente, você pode criar uma história própria. Cara, não, assim, o Capitão América sisudo, Capitão América que bate no dentro do elevador. Bate com gosto. É, esse é o Capitão América que eu quero ver, cara, no cinema. Tirando um pouco da luta MMA lá, que... botar aquele batroque lutador de MMA, achei. Fazer o que aí, vai? Fazer média, né? Mas, cara, bota. Muito maneiro mesmo. Um filme bem dirigido, bem fiel, mas ao mesmo tempo sem ficar se segurando em coisas. Ele foi baseado, mas ele foi original. Exatamente. Pra exatamente. Mim, saiu o melhor filme da Marvel, eu acho, até agora. Melhor da Marvel até agora, você acha? Você acha melhor que os. Ah, cara. Melhor que o... Cara, melhor do que um filme que a gente vai falar lá na frente. Melhor, mas assim, eu acho que é a longo prazo. Daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e falar, cara, Capitão América foi foda. Mais do que esse que a gente vai falar na frente. Mas, vamos lá. Uma tristeza para as pessoas desatualizadas tecnologicamente é que o seu Windows XP não recebe atualizações mais. Ah, cara, que bosta, né? Cara, que saudades do XP, eu adorava ele. Agora o XP tá usando 8. Eu tô usando o 8.2, pô. De graça. O 8, cara. É que assim, na minha época eu usava o 98. Pra mudar pro XP, cara, que maravilha. Ô, mas, cara, boa. O XP foi... E depois fui pro Vista, que é tipo assim, a Microsoft, cara, tem essa mão de pica, meio a mão de pica, né? Eles fazem uma versão boss, uma versão boa, uma versão boss, uma versão boa, uma versão boss, uma versão boa. Windows Vista, o 8, é bom. O 8 também, 8, né? Eu não gosto do layout do 8, não. O 7 mas... é bom, o 7 é bom. Tá o 7 10, é bom. Né? Aí vai ter o 10 agora, né? Eles pularam o 9. É, eles decidiram pular os ímpares, né? Sei lá, velho. Vai que, né? Além disso, uma das maiores lendas das histórias dos videogames bem que se confirmou que foram encontradas, cara, cópias do ET do Atari lenda... no deserto enterradas. Caraca, velho. Pô... Eu li uma postagem de um americano muito louco lá dizendo que as fotos eram fake. Pode até ser, que cara. Era mas tudo que se beneficia teoria da conspiração. A Atari vai se beneficiar com isso? Sério, mas acho que uma das lendas, cara, mais maneiras realmente já, era muito mostrando ruim. Que esse jogo é uma merda foda. É muito ruim esse, né, jogo mesmo. A galera teve que enterrar, velho. Bom, agora a gente vai ir numa sequência meio ruim e pesada de fatos, começando, cara, pela morte do Zé Vilker. Isso, né? Você é um filho da puta, seu filho da puta. É um filho da puta. Como ele morreu? Porra. Ele é um cara que você não esperava, ele 67 anos, hoje não é uma idade tão avançada. E sabe o que mais impressionou? O que mais impressionou é que a gente não vinha nem dizendo, não vinha seguindo notícia, tipo, ah, José Wilker foi internado. Foi um infarto, ele foi no hospital. Foi tipo, bum, morreu. Caraca, foi fulminante, morreu na hora. Não, assim, muito triste, um nome muito importante aí do... A gente fala do cinema nacional, né? Um cara que ele gostava do cinema nacional, incentivava o cinema, ele sempre tava nos comentários do Oscar da Globo, você podia gostar ou não, mas ele era um cara importante, que se foi, assim, né? Eu, qualquer, um dos maiores xingamentos da história, você seu é um filho da puta, seu filho da puta. Muito seguindo bom, cara, muito de merda, bom. Também morreu Gabriel García Márquez, um grande autor, cara, porra, colombiano, cara. Eu já li uns livros dele, são muito bons. Um autor, assim, daqueles que é reverenciado, né, dentro da literatura mundial. Você pega aí os 100 Anos de Solidão, clássico absoluto, um livro fantástico. Ele ganhou Nobel, né, de literatura, né, também. Sim, não ele tava conheço, já velhinho. Não já sei tava quem velhinho, é, e foi mas... tarde. Não foi tarde, não. Foi sai tarde. Daqui, Otege. Porra. Cara, só porque você não leu no colégio, te obrigaram a ler no colégio. Me obrigaram a ler no colégio o Ateneu, não. Pra mim foi o suficiente. O Ateneu é do cara que era gay, não era ou não? Ah, sei lá. Bom, Nobel, ele ganhou realmente o Nobel de Literatura em 82, eu acho. Sim, foi... Um escritor, assim, fantástico. Pois é. Nesse mês de merda, tivemos a morte. Cara, eu senti a morte. Eu senti a morte dele. Um dos grandes nomes do esporte nacional, do ponto de vista, não como jogador, mas, assim, um cara que amava o esporte e queria incentivar o esporte. Sim, em todas as suas formas. E ele queria participar, não era o maluco que queria participar da Copa, aí a galera começou a chorar porque ele morreu. Ele provavelmente iria narrar jogos da Copa pela Bandeirantes. As pessoas boas vão embora, né? O Galvão Bueno permanece para sempre. O Luciano Duval é um grande um cara que promoveu muito o esporte aqui no Brasil. E, por exemplo, se você... Boxe, o cara praticamente trouxe boxe pro Brasil. Se você assistir vôlei, basquete, qualquer esporte americano, futebol americano, boxe também, sabe o que? Tudo culpa do Luciano Duval, porque você assistir as coisas no Brasil agora. Porque ele que trouxe todos essas coisas em transmissão na TV. Ele que promoveu. Ele foi o cara que promoveu o Maguila. Também. Né, um dos nossos maiores boxeadores. Não, promoveu a Hortência, a Magic Paula também. Infelizmente. Bom, galera. Sim. É uma pena também, outro que a gente sente muito a falta por ser uma figura muito importante, uma voz que a gente estava acostumado a escutar, que acompanhava esportes, infelizmente, mas, né, é o tipo de coisa que a gente infelizmente não tem controle. Sim. Pra fechar... A gente teve uma polêmica muito grande quando o dono do Los Angeles Clippers, o Donald Sterling, ele foi banido da NBA por conta de um quadro envolvendo racismo. Um cara nojento. Nojento esse cara. Qual esse caso? Ele chegou assim, a namorada dele, né? Ele tava com uma discussão, a namorada gravou a discussão, em que assim, esse cara ele não aceitou que ela tava tirando fotos lá era do LeBron ou do... Não lembro, era de um grande astro de basquete americano, e ele chegou pra ela e falou assim, eu não quero que você fique perto desse cara, porque ele é negro, eu não quero esse tipo de pessoas dentro da minha quadra. Ah, porque é por isso que o time dele é bosta, só tem branco porque, no jogo. Porque ele não queria pessoas negras e queria ficar perto de pessoas negras. E assim, nojento esse cara, todo mundo ficou revoltado com ele. Não era o primeiro caso dele envolvendo racismo pesadas. Coisas assim. E o que aconteceu, todo mundo, o sindicato de atletas ficou revoltado, a NBA também ficou revoltada. Claro, cara, a NBA é feita de tipo 75% de jogadores todos negros. Todos os patrocinadores do clube fugiram também. Cara, os melhores jogadores de basquete da história são negros. Tipo, como você fala uma parada dessa, tá ligado? O que aconteceu, a NBA votou por unanimidade e baniu o cara da presidência daquele clube, do Los Angeles Clippers. E ele foi banido, e com uma multa pesadíssima ainda. Pela matéria que eu tô lendo aqui, parece que era publicou uma foto ao lado do Magic Johnson, provavelmente uma foto antiga. E ele não gostou disso, e aí fez esses comentários, né? Tanto que depois até ele foi banido. Assim, por unanimidade, não houve ninguém que saiu à defesa desse cara, mas o que é óbvio, não, a gente tá falando de um esporte que é talvez, é um dos maiores esportes dos Estados Unidos, né, e que, talvez. Como a gente falou, os maiores astros desse esporte são negros. Cara, Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, cara, velho, vocês têm que entender, o LeBron James é tão foda. Que o cara da NBA chegou assim pra ele e falou, então, você tá saindo do colégio, você vai direto pro profissional, a gente não quer que você passe pelo universitário, porque a gente não quer que você se machuque. Olha aí. Então, e aí o cara faz um absurdo desse, realmente tem que ser banido e tomar uma multa absurda, porque ele não merece estar dentro do cenário pois do esporte mesmo. Bom, abriu também podcast que lançamos, tivemos o podcast 82, Nomes, Apelidos e Zoeiras, 83 livros que nos marcaram, 84 Great Teacher Onizuka e 85 Universo Alien. Peraí, uma coisa daí. Esse daí que nos marcaram foi aquele que teve Rod. Sim. Isso é sensacional, cara. O cara foi tava demais. Muito mal, sério. Ele tava zoado da cabeça. Não sei o que aconteceu. Cara, foi engraçado. Esse cast foi engraçado. O Universo Alien também foi bem informativo. Eu gostei também desse podcast. Foi legal. Foram legais. Eu ainda acho que deveria ter se chamado franquia. Fica a confusão interna. Chega disso. Véi, o mundo todo chama de franquia. A gente tinha que chamar de universo. Deixa disso. Maio. No mês de maio começamos com a comemoração dos 75 anos do Batman. Esse maio foi outro mês porreta. Teve gente morrendo. É, foi. Foi um mês sim, um mêsão, né? Tipo isso. Foi um mês bacana por enquanto, né, cara? Mas começamos com 75 anos do Batman. Querendo ou não, um dos maiores personagens das histórias de quadrinhos. Hoje é o carro-chefe da DC, seja em vendas de HQ, seja em filmes. Hoje o Batman, ele é um... Ou em produtos, né, cara? Você já não vê hoje o Batman fora da mídia, né? Exatamente. O Superman tava apagado, até o filme agora do Man of Steel, mas o Batman tava meio que aí nos últimos anos. E, cara, desde os filmes do Nolan, ele já tava começando a crescer muito. Porque o que acontece? As pessoas que não liam o comic, que não sabiam nada do Batman, começaram a procurar sobre isso. Então você tinha os nerds, nós, que já começamos a ler mais... procurar mais os produtos, porque começou a ter mais coisa pra ver, mais coisa pra comprar, mais coisa pra fazer. E as pessoas que não tinham nada a ver com esse universo começaram a entrar, a ser inseridas nesse glamour que nos envolve. É o que tá acontecendo agora com o Superman, entendeu? O senhor azulão, grande azulão, senhor forte azulão com cabelo no peito saindo porque ninguém sabe cortar aquela porra. Pelo kryptoniano. Exatamente. Provavelmente vai seguir pelo mesmo rumo, entendeu? Revitalizar pro público geral esses heróis clássicos, né? O Superman teve uma popularidade muito grande, ele infelizmente tinha caído, mas o Batman conseguiu se manter. Agora a Warner tá tentando manter esses ícones sempre às nossas vistas, né? E vendendo. Tem a série Gotham agora, que apesar do foco não ser no Batman, seria na cidade ou seria no... Exatamente, Gordon. Foi anunciado essa semana, a gente fala assim, mas série de Krypton... mostrando aí como funciona, né? Mas eu acho que é muito importante aí mostrar um herói aí que tem quase a idade do Sage, né? Porra, não, valeu, passou já. Se duvidar, o Sage ajudou a fazer aí o Batman. Outras notícias também, vários filmes lançados em maio. O Sage já mudando de assunto, então vamos mudar aqui de assunto. Não, vamos mudar de assunto. Tivemos o filme Espetacular Homem-Aranha 2, que foi aquela coisa, né? Eu confesso que eu vou me retratar, porque é o seguinte, eu saí do cinema... muito comovido com o filme, assim. Eu saí falando, cara, que filmão! Aí era que eu comecei a pensar, falei, não! Eu não gostei do filme. Não é isso, não gostei, não. Entendeu? Na hora que me comprou, mas na hora que eu comecei a pensar, eu falei, nossa! Cara, aquele vilão fraquinho pra caramba. Electro, puta que vilão ruim pra caramba. A participação rápida do Duende Verde. Que eu pensei que era o Duende Macabro. Cara, eu acho que o que esse filme ele consagrou é realmente assim, o melhor Homem-Aranha barra Peter Parker que nós já tivemos. Bom, ele, né, só caracterização ele. De personagem. Só ele. Só ele. Só ele, claro. Mas se você comparar com, por exemplo, o Octopus do Remy, ou até o próprio Duende Verde, antigo, cara, tá muito abaixo, assim, o nível de profundidade, de adaptação, né? Ah, mas... sim. Vamos ver, né? Sei lá, então, funcionou. Mas, a Sony tá se mantendo. Assim, funcionou porque é o que acontece. A gente que é velha guarda, que a gente curte o Aranha, a gente gostou do Peter Parker porque ele é o Peter Parker. Esse cara, interpretação foda. Mas a gente não gostou do filme porque o filme é muito superficial. Mas, cara, a nova geração amou. Minha irmã, que não sabe porra nenhuma, ela adorou o filme. Porque esse Peter Parker, ele é simpático. Exato. O problema do Peter Parker do Raimi é que ele é aquele nerdão meio chato, sabe? Que é okay, a visão clássica do personagem. Isso. Como ele foi concebido, ok, sem problemas. Mas a galera quer esse cara divertido, entendeu? É um adolescente bonitão e extrovertido, que faz piadinha. E isso funcionou muito bem. Esse é o Peter Parker que eu gostei mais do que, por exemplo, o do Tobey Maguire. Fato. Não. Apesar do filme do Tobey Maguire ser melhor. Qualquer né? filme com o Tobey Maguire também. Porra, olha a comparação. Emma Stone, amorzinho. Ah, eu adorei ela. Outro filme lançado também em maio foi o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que eu chamo de... Dias de um retcon esquecido, né? Que eu chamo de How Convenient, né? Esquece algumas coisas, aproveita outras coisas e pronto, né? É, acontece. É um filme que eu gostei, mas... sincero, não é um first class. Não, não é, né? não chega perto. Não é um first class. Não chega perto. Mas eu acho que ele até que conseguiu aí unir o que tinha que unir, apagar o que tinha que apagar, entendeu? Ele fez um reboot, na minha opinião, né? Fez. Era a função dele, né? Fazer um reboot. Não, fazer um reboot e ligar as duas franquias que inicialmente estavam desconectadas completamente, né? Que era trilogia clássica e o First Class. O grande problema do X-Men Dia de Futuro Esquecido é que existe um filme chamado X-Men 3. É por causa disso. Puta que merda. Porque nossa, senão ele poderia ficar bem melhor, né? Com os questionamentos que você faz. Meu Deus. Mas tudo bem. Enfim, cara, né? Teve cena de Mercúrio maneiro que todo mundo botava fé no melhor Mercúrio. Um Mercúrio muito fodão, cara. Ah, a gente não viu dos Vingadores 2, calma. Então, mas esse Mercúrio, o outro lá vai ter que fazer muito melhor, cara. Não tem jeito pra chegar no nível do Mercúrio do X-Men. Tivemos aí Blink, tivemos mais... Oh, Blink foi foda. A Blink foi foda. Ah, sempre, né? Enfim, em maio também tivemos o filme do Godzilla, que... Godzilla! É questionável esse filme. Bryan Cranston. É muito questionável esse filme, né? Não sei. O do Godzilla? É. Caralho, filmaço, velho. Vocês estão falando o quê? Vocês estão loucos? Não, ali tem umas coisas questionáveis, cara. Não, cara, não. Filmaço, velho. Filmaço. Filmaço, assim, pra quê? Você, sei lá, pra esmagar o seu cérebro, cara. Assim, que foda. Não, mas, cara, seja ser que nem eu. Você viu quase todos, provavelmente todos. Eu vi quase todos os filmes clássicos do Godzilla. Eu sou fissurado nele. Não, eu achei um filme muito foda, cara. Não, porque assim, o que acontece? Você tem a luta de monstro, você tem, mas ele conseguiu criar um drama... Nas pessoas, cara, isso é muito importante. Ele criou um drama nos humanos que, tipo, apesar do filme ser do Godzilla, você não tem isso nos outros filmes, entendeu? E ele conseguiu fazer isso de um jeito muito diferente, de um jeito muito legal, velho. Ah, não. Eu achei foda. Eu sim, quero ver o filme de Godzilla, eu quero ver o Godzilla, não os humanos, porra. Exatamente. Eu quero ver Pacific Rim. Eu não quero ver 15 minutos de Godzilla e uns... Pacific Rim vai ter o 2, você vê Pacific Rim, porra. Aí eu vou ver Pacific Rim, cara, pô, vai ter luta bolada. Eu quero ver o crossover. Pacific Rim versus Godzilla. Oh, aí sim. Nossa. Aí vai ser um massa velho louco. Além disso, agora falando um pouco mais sobre notícias de escala mundial, política, ciência, saúde, o Uruguai legalizou o uso recreativo da maconha. E aí? Cara, só um minuto, eu não posso dar minha opinião agora porque meu amigo quer enrolar um baseado aqui. Não, assim, em questão mundial, o pessoal fala que foi um avanço, outros falam que não. Tem gente que questiona a legalidade disso, tem outros que falam que é o melhor jeito de combater o tráfico, é legalizando esse negócio para que não tenha tráfico. Eu não sei, cara. Tem gente que fala que. Mas o pessoal elogia bastante o presidente ali, né? Mujica, né? Então, assim. Cara, ele tá fazendo umas coisas muito avançadas pra época, né? É, assim. Isso quer dizer, assim, independente aí da sua opinião, a gente tem que concordar que ele é um presidente, pelo menos, que é corajoso e acreditou em uma mudança que é polêmica, que nem toda a população acredita que aceita bem. Ah, sim, né? Com certeza. E falou que ia fazer. Ele acreditou que isso era uma medida boa, que essa era uma medida pra melhorar, seja na por toda essa questão que o Seiji falou, de diminuir o tráfico, né? O tráfico e... com isso tentar inibir a criminalidade, porque o problema do uso do tráfico é a criminalidade, que envolve venda de armas, né, coisa internacional, ele acredita que isso vai ajudar, então eu bato palmas para uma atitude corajosa dele nesse ponto. Sim, e por causa disso e algumas outras atitudes de pessoais dele, o Mujica, o presidente do Uruguai, ele é um cara que ganhou muito destaque mundial. 2014, 2013 também, cara, ele se destacou muito na mídia, no mundo, né? Todo mundo fala dele. E aí, agora falando nesse nosso Brasilzão de meu Deus, tivemos o grande nome... quando se diz de universidade, que é o quê? Tivemos greve nas universidades estaduais de São Paulo. Como sempre, né? Que é comum, mas tivemos aí um agravante dessa vez que descobrimos que a USP, a Universidade de São Paulo, aquela que tá em rankings mundiais de qualidade de ensino, falida. Sem dinheiro, cara. O problema não é só falida, o dinheiro dela não paga, cara. Ela não se paga, né? Não paga os funcionários. Ela já não paga os funcionários, cara. Ela tá gastando muito mais do que ela recebe. Velho do céu. Cara, assim, a USP eu sei que ela é gigante, ela tem um quadro gigante de funcionários e tal, né? Mas, cara, eu nunca esperaria que ela chegasse nesse quadro de tá falido. Eu fico triste. É muito triste a gente ver. Porque é o exponencial mais famoso do ponto de vista do que é educação e pesquisa. Porque a USP, querendo ou não, ela é um... É um top de pesquisa. Um de pesquisa. Sim. Que é uma coisa que o Brasil tem que investir. Né? A gente sabe que um dos problemas do Brasil é que ele não pesquisa por ele mesmo. Ele compra pesquisado, vamos colocar assim. Sim. Enquanto a gente não melhorar no ramo de pesquisa no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir subir desse nosso estado emergente para um país de classe A do ponto de vista estudantil, né? Pois e de é. Tecnologia. E aí o maior instituto tá devendo uma grana, assim, não tá conseguindo pagar nem funcionário. E é muito bizarro, cara, uma universidade top, assim, que gera grandes profissionais em suas áreas, né? E ela é. Tem uns problemas de administração, parte financeira, econômica. Como isso chega nesse nível? Esse nível. É absurdo, cara. Eu fico triste porque eu estudei ali na USP, cara. E porra, que tristeza. É quase a mesma indignação do problema. Eu não vou ser sincero que eu não vi isso na pauta, mas da própria Santa Casa também. Tá, que tá feio com problema também. Financeiro, entendeu? Tá muito feia então, a situação também. É muito triste a gente ver. A gente já falou de Petrobras aqui, agora a gente tá falando da Universidade de São Paulo. É muito, muito triste a gente ver nossas grandes instituições passando por problemas como esse por questão de má administração de algumas pessoas. Fato, fato. Com certeza. Bom. Em maio também tivemos podcasts lançados, tivemos o podcast 86 de Anti-Heróis, 87 Eu Gosto Dessa Merda Músicas, 88 X-Men Dias de um Futuro Esquecido e 89 Chaves. E assim, cara, dois destaques do podcast de maio, Chaves e Eu Gosto Dessa Merda Músicas, cara. O pessoal tava insano nesse podcast. Cara, tá muito bom esse podcast. Gente, você tava insano nesse podcast. O Mug então... Ah, cara, que delícia. O Mug então, porra, ele tava maluco nessa gravação. Oh, eu e o Mug, a gente podia ter feito um solo desse. Fácil. Mas ele não poder ir para o ar nunca. Cara, eu só digo uma coisa nesses podcasts, assim. Fofolete do cão, fofolete do cão. Maldita música, pô. Desgraçado. Outra música que não entrou nesse cast, que foi o Sr. Teixe que me apresentou, é o Batman do Amor. Ah, que delícia, cara. Ai, ai, ai. É o Batman do Amor. Diretamente de Gotham City. Deixa pra lá. Meu Deus do céu. Vamos lá. Junho. Tivemos o grande espetáculo do futebol. A Copa espetáculo. Do mundo, agora a Copa é o Hexa, das Copas. É metrô, a Copa das Copas, o Leco. Teve, entendeu? Pontos positivos, tem umas coisas estranhas que aconteceram também. E mais pontos negativos que os dois juntos. É uma abertura tosca de Copa do Mundo, cara. Nossa, que feio. Padrão FIFA. Leite de galinha pintadinha. Muito louco. Falar em galinha pintadinha, a galinha pintadinha que invadiu São Paulo aí, muito louco também. O Godzilla de São Paulo. Estados Unidos tem seu King Kong, o Japão tem o seu Godzilla, nós temos Godzilla, a galinha pintadinha. A gente tem a galinha pintadinha gigante. Então, mas temos que destacar aí a surra que tomamos para a Alemanha. Então é isso aí, parabéns à seleção brasileira pelo fracasso. Então vamos lá. Em seguida nós tivemos aí, talvez um dos filmes mais, que causou mais rebuliço, eu não esperava, portanto. A Culpa é do Câncer. A Culpa é das Estrelas, estrelando o câncer. Estrelando o câncer. Oh, não vamos brincar com isso não, isso aí. Não, Deus. Mas um monte de gente chorando pra caramba por causa desse filme. Não, é um filme aí que arrastou multidões. Sim, cara, e é um livro tão simples, cara, é um filme tão, um livro tão simples, é uma história de amor tão simples, você já viu coisas desse gênero antes, mas por alguma razão as pessoas se apegaram de um jeito a essa história que é tipo, caraca, que história foda, é uma história boa, dá aquela vontade de chorar, sabe, aquela subida assim. Dá aquela marejada nos olhos. Dá, aquele negócio, não, é que eu tô cortando cebola, malditos ninjas, né, cortando cebola. Mas, cara, assim, não é um filme ruim, mas é um, tipo, é um filme pro cinema dos brothers. Olha aí, fica a dica. Na sequência, nós tivemos, filmaço, talvez, filmaço, aí, sim, um filmaço, hein? Filmaço. Como filmaço. Treinar o Seu Dragão 2. A gente já falou, cara, se você não sabe, ótimo. A gente tem um quest de WinWorks, que é / Como Treinar o Seu Dragão. Você pode ir lá assistir. Que filme, cara, né, cara? Cara, filmaço. Não, que fantástico, melhor do que o primeiro filme, na boa. Cara, isso que é muito importante, cara, é melhor do que o primeiro filme. E outra coisa mais importante ainda foi a primeira coisa que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu comprei. Não foi roupa de frio, não foi roupa de cama, foi o pop do Banguela. Ah, comprou um Banguela, olha aí. Eu comprei um Banguela, cara. Aquele dragãozinho. Oh, é muito bonitinho, velho. E ainda em junho, nós tivemos o grande evento de videogame que ocorre aí nos Estados Unidos, onde o Tenchi está, que é a E3. E3. Exatamente, cara. E se tudo der certo, o Projeto X vai cobrir a E3. Que maneiro, hein? Que maneiro, cara. Que maneiro. Bom, de anúncios nós tivemos muito do mesmo, por parte, principalmente, sei lá, da Microsoft, mais Halo. A EA não apresentou muita coisa, a Ubisoft fez as promessas que não cumpriu, mas eu acho que vale destaque aí. Vamos ofender todo mundo que pode patrocinar a gente, porque a gente aí fica todo mundo no mesmo nível, né? É assim, tivemos Assassin's Creed? Tivemos Call of Duty? Tivemos. Tivemos o FIFA? Devemos ter também. Então. Mas aí vale destaque pra Uncharted 4, explodindo cabeças da galera que já não acreditava mais que a Uncharted teria um último jogo. Nathan Drake com cara de Liam Neeson. Com cara de que vão morrer. É, então, o próximo Uncharted vai ser I Will Find You and I Will Kill You. Entendeu? I Have It. Particular set of skills. Teve um novo Metal Gear Solid também, né? Exatamente. O Phantom Pain. Phantom Pain, sim. A galera aí botando dinheiro na mão, todo mundo acreditando. E a nossa amiga Nintendo, além de confirmar o Star Fox feito pelo lindo do Miyamoto, tivemos aquele teaser do Zelda maravilhoso. Que lindo, cara. Aquela imagem. E ela trouxe, cara, assim, comparada a todas as outras empresas, a Nintendo foi a que mais inovou. As outras empresas não estavam preparadas pra nova geração, fato. Não é à toa que a única empresa que tem exclusivos, apesar de, assim, serem meio que reboots das obras que ele já tem, é a Nintendo. Assim. Mas eu só quero dizer que eu tenho o melhor colega de quarto de todos, que me deu uma camisa oficial da Nintendo do Link alimentando pombos. Louco. Aí sim, cara. Que maneiro. Que bom, hein? Mas, e ficamos aí na expectativa do Tenchi para E3 2015, partiu. Olha aí, ó. Vamos cobrar ele. Bom. Não, vocês não podem cobrar pra mim, vocês têm que mandar o e-mail oficial e se eles aceitarem eu vou, é diferente. Não, mais público. Paga essa merda de ingresso. Mas quando é imprensa, a gente não paga, cara. Olha aí. Podcast de junho, tivemos 90 animes de futebol, 91 Lego Games, 92 Batman Ano 1, 93 Grand Theft, o GTA, né? E o 94 Regionalismo. Cara, e só avisando, Mug vacilão, perdeu um pedaço do áudio de GTA. Nossa, vai vacilão, se fuder, velho. Entendeu? O Sr. B veio gravar com a gente. O Sr. B que agora é pai, parabéns. Paizão, parabéns, Sr. B. Parabéns, verdade. Ele, segundo ele mesmo, deu à luz a um pequeno Sif. Caraca. Que é muito maneiro. Mas aí, parabéns de Mug vacilão, pra variar um pouco. Olha aí. Oh, uma coisa legal do nascimento da filha, Valentina, né? Do Sr. B. Sim. Um cara foi lá e trocou a cara dos dois. Aí deu aquela vontade de comentar a cara do pai. A cara do pai. Que triste. Mas aí, parabéns, Sr. B, aí pela filha. Pela paternidade. Júlio. Começamos com a Malásia Airlines novamente. De novo, ataca novamente. Cara, que merda esse ano, viu? Porra. E o avião deles cai na Ucrânia pra juntar as duas coisas. Derrubado por um míssil. Cara, porra, como? Caramba. Tudo bem, o negócio tava em crise, porra, mas ainda assim, caralho. Cara, é muito azar pra essa empresa. Não, e o mais surpreendente é que isso não estourou uma Terceira Guerra Mundial. Né? É, então, não botaram a culpa de um, botaram a culpa do outro, mas enfim, ficou naquela, né? Pelo menos deu pra investigar os destroços, recuperar os corpos, alguma coisa assim parecida, né? Em seguida, nós tivemos aí a Alemanha metendo 7-1 na Costa Rica. What? Costa Rica. What? Costa Rica. Mostrando que o 7-1 é o bom placar. É, e foi campeão do mundo também. Mereceu, né? Né? Merecido. Mereceu, jogando muito bem na Copa do Mundo. Já merecia, na verdade, na última Copa, né? Mas já foi uma grande surpresa. E aí, depois de 4 anos, o time se consolidou e realmente destruiu. Não tinha nem chance. Destruiu. E o melhor de tudo, mas ganhando da Argentina na final. Melhor ainda. Claro. Nossa, que delícia, cara. É, mas a surpresa dessa Copa foi a Costa Rica, cara. Que zebra, viu? Grande. Que zica, velho. Quase cara, perdemos. Cara, quase. Eu torci pra Costa Rica. Foi uma zebra muito legal de se acompanhar. Ela eliminou o Uruguai, eliminou a Itália. Porra, eliminou outros também. Além disso, nós tivemos aí um hype mundial, fazia tempo que não tinha dessa, do Ice Bucket Challenge. Estourou que era pra valer em julho, hein? Caramba! E era uma campanha, pegou desde celebridades norte-americanas até brasileiros, sei lá, o Neil Gaiman participou numa praia, entendeu? Não é? Até você, cabeça, participou disso. Até eu participei, mas as pessoas não participaram depois. As pessoas vacilaram. Mas eu fiz a minha doação, né? Que na verdade o grande intuito, além da brincadeira, era fazer você fazer uma doação sobre conscientização da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença devastadora. E que, infelizmente, tá precisando de fundos para que sejam feitas pesquisas. Então, mesmo que a brincadeira tenha acabado, se você puder ainda fazer o que você puder fazer de conscientização, de doação, vale a pena, porque é uma causa muito nobre. De fato. E por fim, Sage, em julho nós tivemos algumas mortes, confere? Cara, nossa, olha a sequência de mortes que tivemos em julho. Morreu o João Baldo Ribeiro, o Plínio de Arruda Sampaio, o Rubem Alves e o Ariano Suassuna. São quatro pessoas de destaque nacional aqui no Brasil. Ah, o João Baldo Ribeiro e o Ariano Suassuna, grandes escritores. O Rubem Alves, um teólogo filósofo, também bem conhecido. E o Plínio de Arruda Sampaio, um político também, né? Político, advogado, né? Sim, ativista político, né? Foi uma sequência trágica de mortes em julho. Impressionante. Foi terrível, foi um mês pesado. O Plínio foi, ele foi candidato à presidência da República em 2010? Foi em 2010, foi, exatamente. A gente tá falando de um cara que até pouco tempo tava aí militando pra, em busca da presidência da República, né? Entendeu? É meio assustador. Claro. Não, e o João Baldo Ribeiro, o Ariano Suassuna, grandes escritores, grandes pessoas, assim, públicas, conhecidas, né, de suas obras, pessoas adoram as obras deles, e, cara, eles morreram também, o pessoal sentiu pra caramba as mortes desses dois, e fora o Rubem Alves também, cara, um cara bem conhecido na sua área. É, infelizmente acontece, mas se é de podcast, o que nós tivemos de podcast? Em julho tivemos o podcast 95, Sakura Card Captors, em 96, o Histórias de Trabalho, em 97, o Guerra Civil, e o 98, The Simpsons. Podcast 96, Guerra Civil, cara, que fantástico esse podcast. Eu adoro ele. Bom, muito bom mesmo. Foi muito gratificante de fazer um podcast desse. Toda certeza. Eu adorei. E histórias de trabalho, cabeça contando umas histórias picantes no banheiro, não cortam as histórias, malditos editores. Eu já falei, não quer que a história vá pro ar? Caraca, não conte, não ferro. Conte. Certo. Culpe o Panda depois, xinga ele, que ele que editou o podcast. É, acontece. Agosto. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka I can't stop this feeling deep inside of me. Tivemos então em agosto aquele que você considera o melhor filme da Marvel. Filmaço. Cara, que filmaço. Cara, o filme que ninguém dava uma foda e talvez por isso foi um grande sucesso. Guardiões da Galáxia, cara. Não, mas é isso, cara. Você não vai precisar comparar com os quadrinhos. Ninguém leu os quadrinhos do Guardiões da Galáxia. Ninguém leu aquela merda. Então, cara, o que vier é lucro. Não, cara. E uma trilha sonora fantástica, uma comédia muito legal, a zoeira é muito boa também. É uma ótima aventura espacial. É isso que eu falei, ele é um filme de aventura espacial que, se você for parar pra pensar, ele é cheio de clichês clássicos do cinema, mas bem utilizado. Ah, sim. Cara, ele muito foi bom. Algo que o Lanterna Verde não foi. Um filme bom. Exatamente. Um filme sem o Ryan Reynolds, pra começar. Mas realmente, assim, é um filme que me surpreendeu muito, eu fui quase sem expectativa nenhuma. Ver o filme, de fato é um filme muito bom, muito divertido, pra mim, quando se fala em filme de quadrinhos, eu sou mais do estilo que é o filme do Capitão América, mas é uma escolha pessoal, por isso que eu digo que na minha opinião é o melhor filme da Marvel, mas assim, é um puta filme que conseguiu consagrar aí uma marca que, no nível mediano com relação aos fãs de quadrinhos, mas agora ganhou escala mundial, filme 2, todo mundo quer ter um Groot, todo mundo quer ter um Guaxinim em casa, entendeu? Cara, disse que tá com um Guaxinim em uma árvore, cara, como assim? Cara... É incrível. Não, e assim, um filme, como a gente falou, muito bem feito. Um filme que é muito baseado, sei lá, 99% baseado em efeitos especiais, muito bem feito por parte da Marvel. O trabalho do Bradley Cooper dublando, por exemplo, o Rocket Raccoon também foi muito bom. Então, um filme que ele é redondo do ponto de vista de qualidade. Ele é bom, assim, em tudo que ele faz. Em agosto também tivemos o filme das Tartarugas Ninjas, aquele filme do Michael Bay, cara. Não dava pra esperar muito, né? Pior que teve envolvimento direto da Nickelodeon, eles deixaram acontecer essa merda. É, cara, não dá pra esperar muita coisa nas mãos de quem tá dirigindo esse filme, né? É massa velho, só isso, cara. Agora, bagagem cultural, sério. Caraca, esquece. Eles transformaram o Destruidor num canivete suíço gigante. Exatamente. Muito estranho. Shredder. Porra, pera, o vilão que eu tinha medo virou tipo um canivete suíço com lâminas que vão e voltam. Ah, sim. Lâminas Bumerangue. Ah, se dá. Não consigo falar bem desse filme, não. Não dá. Nem a Megan Fox salva. Também tivemos os Mercenários 3, assim. Ah, o Massa que, Velho. É, tinha umas participações bem legais. O filme não era grande coisa, vou dizer a verdade. Mas, o Antônio Bandeiras tava muito maneiro. Tava maneiro. O Antônio Bandeiras é o melhor desse filme. Tava maneiro. É o melhor. Ele entendeu o filme. É o único que entendeu aquele filme, na boa. Assim, é pra ser galhofa total. O resto tava todo mundo sério, sisudo, focado, assim. Assim, cara... até, é pra se divertir esse filme, na boa. Eu gostei dele, gostei do Wesley Snipes também. Mel Gibson como vilão. Gibson. Cara, que foda. Saudades, Mel Gibson. Mel Gibson tira... tá bombadaço. Tá grande. Tá. Ele deu uma porrada em todo mundo, velho. Como massa velha é bom. Como qualidade de filme, esquece. É, não. Você tem que ver pelo massa velho. Não tem como, né? Não vai esperando aí com um certeza. Clássico. Com contemporâneo. Certeza, não fode, né? Além disso, nós tivemos aí no mundo esportivo o centenário do Palmeiras. Quem botou isso na pauta? Cara, eu não sei, mas o legal é zoar, porque tá passando por uma má fase. Quase caiu. Tá terrível. Mas ganhou estádio novo, vai. Poderia ser pior, cara, o centenário do Palmeiras. Mas tá longe de ser um ano bom de centenário, um bom centenário. Pelo menos não caiu o centenário, né? É uma maldição em clubes, cara. Se completou o centenário, nunca acontece uma coisa legal. Tirando o Vasco, que já ganhou o título no centenário dele, o restante nunca se dá bem no centenário. É, não tem como. Mas o importante é zoar o Palmeiras. Ei, Rod. É, abraço, Rod. Voltando aí as más notícias que tivemos. Fora o centenário do Palmeiras. Fora o centenário do Palmeiras. Tivemos aí, talvez, eu acho que dentre as mortes de 2014, aquela que pegou todo mundo com muito susto, que foi a morte do Eduardo Campos, candidato à presidência da República, num acidente de avião em Santos, pegou até o pessoal. Agora ninguém sabe o que aconteceu. Não, o pessoal ficou atordoado. O conspirólogo surtando. É, então. Mas foi um acidente, né? Não tem jeito. O problema de visibilidade ali. O piloto fez uma curva mal, a caixa preta, caiu, a caixa assim. Preta do avião dele, né? A melhor parte é essa. É complicado, né? Pegou um monte de gente de surpresa, botaram a Marina Silva agora como candidata também por causa disso. Que eu não acho que seja uma candidata forte. O Marcos Feliciano gritou no Twitter. O Marcos Feliciano gritou no Twitter. É, mas era o que tinha, né? Pra substituir, né? Não tinha jeito. Mas assim... Foi uma morte sentida, né? Pra todo mundo. Ainda mais o povo lá do Pernambuco, sim, né? Sim, tem, ele era o governador sentiu. De Pernambuco. Então. É, ele deixou meio Pernambuco falido também, né? Pernambuco acho que tá com uma dívida de 1 a 2 bilhões, uma parada dessa. Não, mas já tá mal faz tempo, né? Não é de agora também. É, mas a gente tem água, então foda-se. Filha da puta. Isso, tá mal. Filha da puta. Fala assim, o saldo lá foi aprovado, né? Pelo exatamente. Tribunal de Contas, né? Cara... Que São Paulo não foi aprovado. Tá mal não, o negócio. Então, tá mal. Tá mal. O Brasil tá mal, cara. Isso talvez uma das mortes mais doídas de 2014, a morte do Robbie Williams, né? Onde ele teoricamente cometeu o suicídio. Você está livre agora, gênio. Você está livre agora. Cara, eu senti outra morte. E assim, cara, da forma como foi. Vida. Adoro o Robbie Williams. Teoricamente, é. Dizem. Acho que foi confirmado que ele cometeu suicídio. Sim, foi confirmado. Ele sofria de uma depressão forte. E se suicidou. Talvez aí a teoria do palhaço triste, né? Onde é o cara que sempre fez a gente rir, mas ele não ri, né? Ele tá triste por dentro. Eu me arrepio de falar porque é um ator que eu adorava todo o trabalho dele, um ator fantástico que fez parte de toda a minha infância. Eu sempre adorei todos os filmes que ele fez e ele, de uma forma como foi, é muito triste. Muito triste mesmo. Muito triste, cara. Pois é, cara. Filmes fantásticos. Fica até aquele adendo aí, depressão é algo sério. E é muito difícil ele ser identificada. Já ouvi essa história de que depressão é frescura, isso. Né? Depressão é, o cara só tá triste. Não, depressão é uma coisa depressão muito séria. É uma coisa séria que é uma você patologia. Tem que procurar ajuda profissional. Exatamente. Certo? Se você conhece alguém que tá assim, não deixe a pessoa de lado. Dê o maior suporte possível pra essa pessoa. Fica também essa dica muito bem colocada por parte do Tente. E pra fechar, podcasts lançados em agosto, tivemos o podcast 99, o Batman Arkham Games, o número 100 de One Piece. Eu 101 filmes de Brukutu, eu 102 o dia que eu saí de casa. Muito bom também, muito. Eu não pude gravar isso porque eu não estava com habilidade. Todos os podcasts legais. Não, ainda não, viagem, você está em viagem, né? Não, mas fica aí, ó. Fica aí o destaque para filmes de Brukutu. Filmes com mais testosterona. Testosterona, porra. Setembro. Começando pela morte do quê? Do Orkut. Oficialmente já não tem mais Orkut, foi descontinuado. Eu só vi uma porrada de coisa, só existia lá. Eu lembro do pessoal na guerra, falando assim, salvando as imagens, que ainda tinha um Orkut lá. Olha, eu fico triste porque eu gostava muito do sistema de comunidades. Eu achava que quando funcionava, quando era também. Uma comunidade séria, tinha muita coisa boa lá. Nossa, eu consegui muitos links assim, de quadrinhos. Eu assistia com o Diz, então, é uma pena que infelizmente morreu, Ninguém mais usa o Orkut, né? Então era pra fazer investimento no Google Plus. Provavelmente foi isso. Eles não queriam ter concorrência interna. Porque o Orkut ainda era uma com certeza, uma comunidade muito utilizada na América do Sul, países asiáticos assim, mais pobres, né? Tipo Turquia, eu acho, se eu não me engano. Então, mas só aí também, né? Porque o resto do mundo usa Facebook, melhor, você tem usa contato Google Plus, com o Facebook. O Orkut era local, velho. Tipo, ele não era local, mas ele se tornou local. Então, eu acho que você meio que corta a função de uma rede social, né? Que é comunicar pessoas ao redor de qualquer lugar. Pois é. Não só de um país. O fato que o Orkut um dia ia acabar e foi finalmente oficializado o fim dele. É triste mesmo. Primeira morte. A segunda morte foi do Cavaleiro Zodíaco, o filme A Lenda do Santuário. Que não é ruim, mas não é bom. É, então... assim, ele tem os seus prós e contras, né? Por exemplo, eu gosto das armaduras nos Cavaleiros do Zodíaco. Eu gosto do CG, é legal. Eu só não gosto daquele humorzinho que eles botaram em Cavaleiros. O que Seiya acontece, tava muito estranho. Todo mundo sabe que Cavaleiros do Zodíaco só é famoso no Brasil, provavelmente acho que na França também. Eu não sei se na América Latina. Eu arrisco dizer no Brasil e no Japão, é. Né? Não, no Japão ele não é. Ele odeia o que não, no Japão gente, não é. Não, peraí. Uma coisa é a gente falar que ele não tem o nível que tem um Dragon Ball Piece, mas dizer que no Japão ele não funcionou também. Ele não funcionou, cabeça. Ele não funcionou. Mas é sério, ele não funcionou. Ele não funciona. Se ele não funcionasse, ele não teria tantos spin-offs lá, gente. Peraí. Cara, ele não funciona. Não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Você deveria saber disso. Não. Eu não tô falando que é bom. Calma, mas eu tô falando assim: vendeu. Cavaleiro Zodíaco vendeu. Não, ele vendeu pra se manter, ele teve time. Claro. Ele não fez sucesso, entendeu? Fazer sucesso é tipo, fazer sucesso, ele não tem isso. Tudo bem. Mas então, esse filme não foi voltado para o público fora do Japão, ele foi voltado para o público no Japão pra tentar fazer Cavaleiro Zodíaco ser algo importante, entendeu? Tanto que ele tem uma pegada, sei lá, principalmente no character design de, sei lá, Final Fantasy, vamos colocar assim, essa pegada de cabelos. E sim, tipo do Advent, entendeu? Então ele essa era a tentativa deles. Né? A gente sabe que o que funcionou realmente em qualidade de Cavaleiros lá fora foi o Lost Canvas, né? Que ainda assim não é tudo isso, o Saga G. E aí, mas a gente ainda precisava de Cavaleiros como é, Cavaleiros. O filme, a gente pode colocar como uma releitura, né? De muitos aspectos da saga. Com certeza, né? No Brasil, ele veio com os dubladores, a maioria dos dubladores originais, o que pelo menos é uma coisa que eu gostei, porque... Eles fazem parte da nossa infância como espectadores também. E como construtores desse gênero que a gente gosta tanto. Não dá pra refutar. Eu não vou dizer que eu nunca gostei de Cavaleiro Zodíaco, né? Não vou ser hipócrita e mentir. E ter os dubladores ali foi muito legal. Mas o filme tem problemas, infelizmente, né? Tem. Problema simples. Ele nasceu. Você quer botar uma saga assim de gigante do Cavaleiros em uma hora e meia, né? Porra. Não tem jeito, né? Você tem que cortar um monte de coisas, agilizar um monte de coisinhas. Eu só não gostei dos humorzinhos. Acho que o maior problema do Cavaleiro do Zodíaco é desnecessário. Não, mas é claro. Ele é aquela coisa. Ele criou um conceito muito legal, mas não aplicou tão bem. Ele não sabe aplicar nada. Ele sabe criar conceito, só isso. Uhum. E uma coisa que eu aprendi: conceito sem aplicação é ilusão. Então, ele é um bom plotista, só. Em seguida, nós tivemos aí o lançamento do filme de Sin City 2, A Dama Fatal. O primeiro Sin City é bom. Esse segundo, ok. Tem o Frank Miller dirigindo de novo? O Frank Miller tá mal, o Frank Miller tá com câncer, tá destruído, cara. Tá, mesmo assim, foi meio bosta. Não, ele até tava na direção, mas assim, tava como nome na direção, mas a direção de verdade foi do Robert Rodriguez, do Machete. Ah, o Robert Rodriguez, tá. Ele fez o primeiro Sin City também, ele tava no primeiro Sin City, o Machete Kills, mas não é, oh meu Deus. Eu não vi o filme, então não posso falar nada dele, né? Eu vi críticas negativas pra ele, né? Ele não é lá grande coisa, ainda mais comparado com o primeiro também, né? O máximo que dá pra falar desse filme. Não, é infelizmente. E em seguida nós tivemos o quê? A morte de Hércules. Então, que filme merda. Cara. Que filme bosta, cara. O The Rock é um cara tão legal. Cara, The Rock, eu gosto do The Rock, cara. Simpático. Eu acho ele muito simpático. Ele é simpático. Aquele filme lá na floresta dele lá muito cagou. Bom. Cagou, você cagou do Sr. The Rock, cara, você cagou. Não deu, né? O Hércules, não deu, né, cara? Ele fez assim, por dinheiro só. Com certeza, cara. Não pode ser que ele falou, cara, pode dar certo. É o Hércules, não é um filme de brucutu. Mas ele ainda não é um filme de brucutu bom, esse é o problema. Ah, mas o Conan também é um filme de brucutu bom, é que tá. O Mamoa, acho que é né, que eu tô falando bom, né? Porra, do Mamoa, né, porra. Não é filme bruto bom. Então, e por fim nós tivemos aí talvez uma quase quebra de paradigma, que foi um referendo na Escócia pra definir se eles iam continuar ou não fazendo parte do Reino Unido. Você fala, caraca, imagina o Reino Unido se desassociando, né, da rainha, mas, né? Mas então, né, gente, se vocês não sabem, a Escócia e a Irlanda sempre quiseram independência. Tipo, separação total. A Irlanda mais do que a Escócia. Se, cara, não, peraí, se eu lembro bem, a ira é da Escócia. Da Irlanda. Irlanda, eles têm raiva da Irlanda. É, a ira era da Irlanda, que é a separação total. Da Irlanda. Então, porque eu acho errado, né, você ainda ter colônia em pleno...